o céu escurecer, nem as estrelas puder ver, olhe pra Deus, olhe pra Deus. Se a tua força te faltar,